Boa tarde, galera. Estamos aqui na oficina de rádio. Estamos fazendo um laboratório aqui com as nossas transmissões. E a gente pensou no tema sobre a música, sobre pensamentos que a música pode te trazer, pensamentos, sentimentos. E o nosso tema é pensamento em cima de sabores que a música pode transpor para as pessoas. Eu, Wesley Batata, vou falar um pouco sobre a minha música. É engraçado, as músicas têm um fator significante na vida da gente. Uma hora ela pode trazer um sentimento, outra hora ela traz sensações do corpo mesmo, te dá angústia e tal. Mas tem momentos que já várias vezes aconteceu comigo, de uma música lembrar comida, cara. Lembrar sabor de alguma coisa. Que é justamente a pauta da nossa transmissão, da faixa que eu separei, que me lembra quando eu era moleque, minha tia, ela me chamava pra ir pro interiorzinho aqui próximo aqui de Fortaleza. Ela me levava e me chamava, né? Chegava lá e falava, ei, vamos no interior e tal. E eu tava moleque a fim de sair da cidade, a fim de conhecer alguma coisa, e eu ia. Aí quando eu chegava lá, ela chegava e pedia pra mim ir procurar umas frutas do terreno pra ela, sabe? Eu ia buscar, sei lá, coco no chão, sabores sonoros. E já vou falar um pouco, ela me mandava ir pra um lugar bem próximo que tinha muita carnaúba, sabe? Carnaúba. E tem um lance, não sei se vocês já provaram, que é... Coco babão tinha muito nesse terreno. E esse som que eu tô passando aqui pra vocês foi justamente quando a primeira vez que eu escutei, foi a primeira lembrança que me teve. E me veio o sabor nessa. Um sabor dessa fruta. Que quando eu chegava lá, tinha os cocos babões. Ela falava, ó, você pode comer tudo isso, sabe? Comer até o caroço do coco babão, porque tu pode quebrar, depois que tu chupa o coco babão, tu pode quebrar e comer o coco que tem dentro. Aí esse fato de comer até o caroço é justamente o que a música um pouco transpõe pra mim, e pra mim é isso. Funk de Benegão, a música de Benegão e os seletores de frequência. Tu é funk até o caroço. We'll be right back. nome é Camila e eu estou aqui na oficina de web rádio. E a minha música é uma revoluçãozinha, que ela fala sobre as guerras que estão ilusoriamente escondidas, você não tá vendo, tipo, o preconceito que o pessoal inventa que não existe. Esse tipo de coisa que acontece por baixo do tapete e tal. E me lembra muito fast food, que é onde tá a galerinha alienada, que não tá vendo nada disso. E tá lá, sendo besta, comendo seu McDonald's, seu Big Mac. Esse tipo de coisa. Então a música é Cold War, da Janelle Monáe. E eu acho ela super legal. Adoro essa música e espero que vocês gostem também. So you think I'm Bom, eu sou a Ana Carla e para nossa playlist, na realidade, eu escolhi um som, não especificamente uma música, mas um som, que é o som da tal migadelha, porque atualmente, sempre que a gente cozinha lá em casa, a gente escuta a tal migadelha. Então, pensou em comida, pensou em tal migadelha. We'll be right back. aí, moçada do Entre Pontos. Meu nome é Fernando, conhecido também como DJ Biruta. Eu escolhi a música Cirandar, do Seu Jorge e o Almaz, que é uma banda que foi formada a partir do Nação Zumbi. Esse disco foi muito bem aceito na crítica internacional e nacional. E Cirandar foi escolhida porque lembra folclore, e folclore lembra cultura, cultura lembra comida. E tem tudo a ver. Pra vocês, Cirandar. Meu nome é Rosa Lires, eu sou do Coletivo Arte Entre Cucas, formado parte do Entre Pontos que rolou aqui em Fortaleza, na Barra, no Cuca da Barra. E estou aqui participando dessa oficina de web rádio, porque eu tenho curiosidade em conhecer essas novas tecnologias e uma forma de interatividade maior com as pessoas. E a música que eu indico para esse programa que a gente está fazendo é Caixa Preta do Curumim, que é uma banda que eu admiro muito e gosto bastante, que eles fazem uma crítica política, né, e social, e é muito inteligente as suas letras. Falou, galera. Que eu mais gosto é o Alecrim. Nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Bom, eu fui meio pega de surpresa, sim. Antes disso, meu nome é Nayara. E eu vou pensar numa música, não exatamente pra falar sobre ela, mas uma primeira que veio aqui na minha cabeça, do artista que eu gosto muito, que eu não sei se é bossa, é rock, é jossa, é samba, é, enfim. Mas eu gosto muito pelas letras e pelas ideias, eu acho, cara, total, que é o Lenine. Então eu escolhi, eu fiquei entre duas, mas aí eu vou escolher A Rede, que eu acho muito bacana, eu acho muito... É, além de lembrar a preguiça, né, que é muito minha cara, mas é uma coisa mais crítica, né, uma conversa mais puxada, assim, pra subir intenção de alguma coisa. E eu espero que aí que a galera goste também e curta mais outras deles aí. Falou! Espelhado em seus olhos, maior me causa o efeito. De concha no ouvido, barulho de mar, pipoco de onda, bombo de espuma e sal. Nenhuma taça me mata a sede, mas o sarrabulho me embriaga. Mergulho na onda vaga, eu caio na rede, tem quem não cai. Caio na rede, tem quem não cai. Caio na rede. Às vezes eu penso que sai de teus olhos o feixe de raio que controla a onda cerebral do peixe. Às vezes eu penso que sai de teus olhos o feixe de raio que controla a onda cerebral do peixe. Nenhuma rede é maior do que o mar. Nem quando ultrapassa o tamanho da terra, nem quando ela acerta, nem quando ela erra, nem quando ela envolve todo o planeta. Explode e devolve pro seu olhar o tanto de tudo que eu tô pra te dar. Se a rede é maior do que o meu amor, não tem quem me prove. Se a rede é maior do que o meu amor, não tem quem me prove. Se a rede é maior do que o meu amor, não tem quem me prove. Se a rede é maior do que o meu amor, tem quem me prove. Às vezes eu penso que sai dos teus olhos o feixe de raio que controla a onda cerebral do peixe. Às vezes eu penso que sai dos teus olhos o feixe de raio que controla a onda cerebral. Se a rede é maior do que o meu amor, se a rede é maior do que o meu amor, se a rede é maior do que o meu amor, se a rede é maior do que o meu amor, caio na rede. Caio na rede. Eu disse caio na rede. Caio na rede. Caio na rede. Salve, salve, galera. Sou o João aqui na escuta mais uma vez, figurinha carimbada da Web Rádio Fora do Eixo. Dessa vez eu estou aqui como ministrante de uma oficina de Web Rádio aqui diretamente de Ceará, Fortaleza, com a galera do Entre Pontos, uma galera maravilhosa que eu conheci, um projeto maravilhoso que eu estou tendo a oportunidade de trabalhar em várias frentes diferentes, desde lado a lado, trabalhando frente a frente e agora podendo passar um pouco do conhecimento que eu adquiri rodando, trabalhando, experimentando na rede. E esse é mais um momento de experimentação, de laboratório. E a gente está criando aqui um programa que possivelmente vai dar continuidade, vai ser sequenciado aí pela galera do Arte Entre Cucas, que é o coletivo formado pela essa moçada do Entre Pontos. E esse programa, Sabores Sonoros, uma iniciativa super massa, que mexe com as sensações e com as vontades, as referências musicais e artísticas que a galera tem. E eu não podia deixar de escolher uma música também, uma música que marcou todo esse tempo, esse período que eu tô aqui no Ceará, a música do Ian Thiessen, que foi trilha sonora de vários trabalhos aqui, né, durante a feira e pós-feira também. Uma música que é muito bonita e ao mesmo tempo muito, muito dinâmica, é uma injeção de ânimo assim para trabalho. Ela serve para tantos momentos de concentração quanto momentos de pauleira mesmo. Então, vai aí a música também, a trilha do fabuloso Destino de Amélie Poulain, que é um belíssimo filme. A trilha inteira é muito bonita. Então vamos lá, vamos ouvir Ian Thiessen com a música La Noie. Boa tarde, galera. Tô aqui na oficina de Web Rádio do João com a galera do Entre Pontos. E a música que eu escolhi, foi de um grupo que eu gosto muito, que é o Duo Filândia, que são dois amigos muito especiais, que é o Rafa Evangelista e o Maurício Canduce. O Rafa, ele morou um tempo aqui no Ceará e eu conheço ele desde essa época, agora ele mora em São Paulo. E o Mauri, eu conheci ele quando ele veio pra cá com a banda Los Cocineiros, né? Tocar na Feira da Música. E são pessoas que são muito especiais e tem esse duo que toca músicas maravilhosas com ritmos latinos, mas uma versão mais contemporânea, com algumas batidas eletrônicas e tal. E a música que eu escolhi se chama De Com Força, porque tem tudo a ver com o Nordeste. E é isso aí, espero que vocês gostem. E aí galera, tudo beleza? Eu me chamo Emília, faço parte do coletivo Entre Cucas e tô participando hoje aqui da oficina de web rádio que tá sendo ministrada pelo João do coletivo Forceps. E a música que eu escolhi para entrar aí no playlist foi uma música que eu conheci através de um filme. O nome do filme é Um Plano Brilhante. Eu tava assistindo esse filme e quando entrou essa trilha, assim, a música me pegou pelos ouvidos. E quando acabou o filme, eu fui na internet fuçar atrás do som e fiquei até surpresa porque eu pensei que fosse um som atual e quando eu fui olhar lá o vídeo na internet, é uma banda de jazz, um quarteto dos anos 50. Um som muito bom que me remete muita tranquilidade. E eu espero que esse sentimento chegue aos ouvidos de vocês, assim como chegou no meu. Com vocês, Dave Brubeck. E o nome da música é Take Five. Thank you. Então é isso aí, galera. A gente encerrou aqui o primeiro dia de oficina de web rádio aqui com a galera do Entre Pontos. Foi uma experiência bem massa e esse é o final do podcast. Vocês ouviram os vários gostos aí da galera, né? A galera que se despede aqui também. O Wesley, a Camila, a Emília, o Fernando. Dá um salve aí, galera. Salve! Salve, galera. Então, acho que dando continuidade ao trabalho que vai ser feito na Semana da Juventude, acho que interessante a gente continuar com essa ideia, pegar a galera na hora do almoço e tal. E com certeza a gente trazer outros temas e tal, mas bem interessante o formato desse, do que a gente, que foi gerado hoje. Eu acho que isso tem que se estender realmente. Vamos continuar, né? Oficina altamente proveitosa e a gente tem que mostrar lá mesmo, no Encontro das Juventudes, que pode aplicar isso, abranger mais ainda com quem está presente e mostrar essa nova técnica que a gente está conhecendo. Pois é, são coisinhas fáceis, né, que a galera faz, mas a gente pode implantar isso como um estudo mesmo, que direciona para certas coisas mais importantes, né? Então a gente tem que explorar essas coisas boas e tal. É isso aí, achei bacana se apropriar dessa linguagem informal. E é isso aí que todo mundo falou, e agora que a gente se apropriou disso, vamos problematizar algumas coisas lá no Festival da Juventude. Foi isso que a oficina de web rádio deixou para mim. Salve, é um salve aí, né, galera? Axé! Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectada em mídia livre.